peguei na guitarra, pegou fogo aqui, Ciro. Me queimei, cara. A guitarra pegou minha mão aqui, velho. Grande Cine Calmon. É isso aí, dá pra rolar uma saideira aqui. Pessoal, vamos no James Brown.